Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta, qual é o maior problema... Quando se faz uma festa, qual é o maior problema de vocês? A presença de tipo, os... Opa, na verdade, pessoas. Na verdade, dependendo de quem tá dando a festa, o principal problema vai ser tipo a sujeira que o pessoal vai deixar, entendeu? Isso dói. Sempre dói. Tipo, sempre por isso que eu sempre apoio fazer festa na casa dos outros e jamais na minha. Não, mas esse negócio de... Tu tem uma equivalência a isso. Tu faz na tua casa. Eu o sei. Que sobrar da festa vai ser da tua casa, entendeu? É isso aí. Sempre sobra, né? Sempre sobra. E esse... Esse é justamente o lado bom da festa. Mas tipo, sobra, vocês estão falando? Não, sobra da festa. Sempre sobra alguma coisa. Você tá falando tipo salgado? É sempre. Na manhã seguinte, tu não vai fazer o almoço, por exemplo. É, isso é verdade. Tipo, o café da manhã é o bolo. É o bolo que vem. Assim? E eu tenho uma preferência, por exemplo, um bolo gelado. Bolo gelado? Bolo gelado. Igual pra mim, mingau. Mingau de arroz pra mim só é gelado de manhã. Ai, mingau de arroz é muito bom. Sério? Gelado de manhã é maravilhoso, cara. Não tem ideia. É a única coisa gelada de manhã que eu aproveito. O quê? Que? Mingau de arroz gelado de manhã. Mingau em si, os gelados são os melhores, né? Ele duplica, ele rende, ele incha. E fica mais doce. Então, mais adocicado. Não sei se é por causa que fica gelado, não sei se tipo, acontece uma coisa química ali que fica maravilhosa. Não sei que é bom demais. Fica fofinho, fica gordinho, é como comer nuvem. Agora eu vou te falar uma parada. Tu falou aí dessa situação de presença. Aliás, eu falei de presença, de festa. Só que o pior é quando você convida pessoas e pede presente. Né? Ah, não. Presentes. Fiquei na presença? Presente. Né? Olha, eu sabia que tu ia presente. Aí a pessoa, ela comparece, mas não leva presente, isso não me afeta. O que me afeta é quando a criatura não aparece e não justifica nada. O perdão é o primeiro passo que você precisa dar para iniciar sua cura. Né? Aí me incomoda. você não me vê a festa em sua casa e falei por que eu não sempre, eu sempre penso que quando a pessoa falta, às vezes, dependendo da pessoa, ou eu fico feliz ou eu fico triste. Na maioria das vezes eu fico feliz, por quê? Porque vai sobrar mais comida. Na verdade tu não gosta de ninguém, aí sobra mais comida, só isso. Foi o que aconteceu, vocês não vieram e eu tô comendo pudim até agora. Caramba, foi ótimo assim. Aí o Lubeck ficou muito chateado com nós outros, porque nós não fomos no aniversário da filhinha dele. Olha, Lubeck, desculpa. Eu te dei o meu motivo, muito sério, mas, professor. Não, pode até botar na próxima. Eu tava desde sexta em Manaus, mas pode fazer uma festa de novo, tá? Isso! A gente faz. Pode fazer aniversário da Agatha parte 2. Parte 2. Isso não vai acontecer. O nome da filha dele é Agatha. É. Nossa, que nome. Vamos lá começar esse programa. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estilos em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Mercadinho R. Silva. Vendas de estivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara. Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva. Onde comprar faz bem. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços. Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefone 3521-3500 e 092-9101-0050. Tá. Tá. E aí, qual para é vocês que estão rolando aí. Então, crianças, o tema de hoje será filmes ruins. Lembra quando você estava na frente da televisão para assistir aquela sessão da tarde e aí começa a passar um filme? Não, aquele filme que você assiste no final das contas, quando você termina de assistir o filme, tu conclui. É esse. É aquele filme que caminha bem, só que depois vai num... Tem filme que nem caminha bem, cara. Tem filme que dá vontade de vomitar logo no início quando a gente tá assistindo. É aquele que tu dá pausa e desliga, né? É sério, cara. Tem filme que eu não consigo. Calma, esse filme... A gente pode já começar a indicar? Não. Isso. Calma aí. Vamos primeiro definir o que é um filme ruim. Porque a gente tá falando... A gente tem que definir. Peraí. Calma aí. Porque tem uma diferença entre gosto, definição e... Gosto, definição. Gosto é pessoal. A definição de filme ruim, pra cada um de vocês, o que que é? Tipo, é o filme que termina bem, depende do meu gosto. Tem uma história ruim ou que... tem um tema... Eu vou engolir o seu pedido e é o seguinte, são dois momentos. Quando não tem um roteiro bom e ele não tem sentido, e quando ele caminha bem, só que o final é um bolo de guano grosso. Guano. O que é guano? Um bolo de guano. Tem filmes que a gente tem uma expectativa desgraçada, que nem O Hobbit, é verdade. Hobbit 2. Depois da Terra. O 2, porque o tava muito bom mesmo. Bota aqui. Hobbit. Até mesmo aquele filme do Harry Potter, o penúltimo. Depois da Terra. O penúltimo e o último. Não, o último tava muito bom. Eu vou discutir contigo depois aí. Qual é? Eu nem lembro o nome do filme. Qual é Harry Potter. Eu acho que é Relíquias da Morte. Um e dois. O último filme, não é? Ou foi o penúltimo? De todos. Pra mim foi, o penúltimo foi ruim. Vou falar que o último pra mim foi ruim, vamos lá. Pra onde a gente começa? Tá bom, já. Então a definição de filme ruim pra vocês é um filme que desandou, no meio do caminho. Ou que não, ou desde o começo. Sentido e não... Tem, pra mim, cara, quando eu vejo o nome do filme, eu já não gosto. Então... É desse tipo. Tá bom, como seria o nome que te desagrada? Às vezes é no próprio nome do filme, né? A rede social. Calma, vou explicar. Tipo, esses filmes aí que o Armando gosta, que eu não lembro do nome de nenhum deles, porque graças gosto, a né, Deus. Porque é gosto é igual. Isso não é gosto, por quê? Eu esqueci, pô. Tá na cara que vai dar galho isso aí. Que? Não. Mas tudo bem. Mas Lisa, isso é meio perigoso pra ti. Porque se tu já dispensa no nome, olha só o que acontece. O problema é um problema de tradução. É um problema de tradução. É mais um problema de tradução. Que, tipo, o filme se chama Inception, que quer dizer interior. Inserção. Aí vem, aí na versão brasileira vem a origem, que não tem nada a ver. Então, qual é o... A origem do quê? De onde é que o tradutor tirou o inferno desse? A origem do mal que foi implantado na mente da menina, não foi explicado como eu falei, o bolo de guano. É isso aí. De guano. Então tá, então é meio perigoso o teu conceito de, pelo nome mesmo. Parece... É bem perigoso. É problema porque muitas vezes a gente perde filmes bons com nome estranho. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Armando chegou pra mim e falou, assiste A Lista de Schindler. Esse é um filme que pelo nome eu não quero assistir. Eu falei, esse nome é muito ridículo. Deve ser um filme francês, horrível. Mano, quando estava no final, lágrimas escorrendo, eu falei, meu Deus, eu sou um homem extremamente machista, eu estou chorando. O que está acontecendo comigo? Cara, é um filme lindo. É muito lindo. É linda, a Lista de Schindler é linda. Top 10. É a realidade, cara. Eu acho pra mim, eu não sei se quem é o melhor. Quem já assistiu A Vida é Bela, aquele pai que protege o filho dentro da área lá que tava os judeus? Mano, A Lista de Schindler deixa o... A Vida é Bela. A Vida é Bela, não, no bolso. No bolso. No chinelo é demais. Deixa no bolso. É, porque a Vida é Bela não é tão ruim. É, não é? Até que é bom. O pianista. O Josué. A gente não tá falando... Aquele narigudo com o Olha só. A gente não tá falando de filmes bons. A gente tá falando de filmes ruins aqui. Calma, nós demos o exemplo dos bons pra pessoas entenderem. É, porque nós falamos dos bons. A gente chega a fazer uma foto. Por mais que tenha um nome ruim, né? São bons. São bons. Então a gente podia começar a citar nomes de filme ruins. Vamos lá. Quem começa? Tá. Crepúsculo. Ah. Vocês sabem. Peraí, por quê? É muito discutível. Vamos lá. Crepúsculo como filme ruim. Você quer começar? Você quer... Vai lá, continua. Pode ser os dois, na verdade. Então, por favor. Por que Crepúsculo é ruim? Vampiros morrem no sol. Eles não brilham. O vampiro que brilha no sol está coberto de purpurina e ele chupa sangue de viado. Eu vou explicar por quê. Porque o sol, desde o início dos tempos, é alguma coisa divina, alguma coisa pura, algo que purifica, que limpa. Vampiros, teoricamente, são criaturas das trevas. São, eles são filhos do caraca, muito bom, cara. Foi muito bom. Os vampiros não são filhos também. Não, é filho daqueles carnavalescos lá que colocaram purpurina por cima deles. Clóvis Mornar, do Clóvis Mornar. Algo assim. Outra coisa. Crepúsculo, por que é ruim? Porque não tem lógica. Só é romance. Gente, o que fizeram com os vampiros? Eu fico triste. É igual o que está acontecendo com os zumbis. Estão estragando, cara. Estão estragando tudo. Tá tem virando. Aquele, meu namorado é um zumbi. Nossa. Eu não assisti. Então não posso nem falar. Eu assisti. É ruim? Eu assisti. É ruim. Eu sei. Me falaram que é ruim. Não vou. Mas aí vem... Zumbi não é curado com amor, porque o zumbi não tem mais coração. É isso aí. É instinto. Não é curado com amor, cara. É instinto. É um eco, né? Até o Walking Dead tentou explicar um pouquinho do que seria o zumbi. E eles fizeram um bolo de... É porque o zumbi do Walking Dead é biológico, não é um zumbi sobrenatural que é o clássico. Isso é qual a tua opinião sobre Crepúsculo? Cara, todo mundo aqui sabe que eu gosto de Crepúsculo. Ah, não! E que independente de vocês falarem, eu vou continuar gostando dos filmes e dos livros que para... Inclusive, lá da nível, no meio dos meus livros tem um livro lá... Tem Crepúsculo no meio. No meio dos meus livros, entendeu? Tem uma divisória, assim, pra não poluir, é isso? Mas agora, pra equilibrar, eu comprei Harry Potter pra ela ler e tal. Ah, tá. Um pouco aos poucos. Não, cara. Crepúsculo é bom, tipo, ele é uma história de romance. O que eu entendo que as pessoas... Não, é romance, só que vocês, por ter vampiro, vocês querem voltar, fazer com que o filme seja voltado... Então tira o vampiro e deixa o romance! Ai, não, é muito tipo, ruim. Tipo, a pessoa que escreveu não tem agora a liberdade de querer colocar um vampiro que ama. Não tem, cara. Devia ser condenada pela sociedade. Nossa! Essa mulher devia ser esquartejada. Não. Cuidado dela com os animais. Sociedade agora, um vampiro porque vampiro não pode brilhar. Não pode quando ele vai pro sol de morte. Vampiro porque vampiro não pode gostar de humano. Olha só aqui, vampiro das trevas. Tu assiste bem no Crepúsculo, peraí. Tu assiste bem no Crepúsculo... Que eles são, a alma deles está condenada, que quando eles morrerem, eles não na vão verdade, nem para o céu nem para os infernos. Essa é uma pergunta que o filme deixa entreaberta, onde eles não sabem se eles vão para o céu ou vão para o inferno. Mas já que eles são desse tipo aí, eles são seres impuros, uma vez que eles são eternos. Sabe o que eu acabei de ouvir? Blá blá, bobagens espirituais, blá blá, alguma coisa sobre o espaço. O sol é uma divindade. Se ele é uma divindade, ele vem pra purificar a pessoa. Outra coisa que agora vem. Eu quero só falar uma coisa. Lisa, olha só, vou te dizer uma história. Vampiro amando, o Drácula, mais exatamente, ficou bom. E sabe por que ficou bom? Porque não tocaram no mito original, Castlevania. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets! But enough talk! How about you? Symphony of the Night do PlayStation 1. Que lá fala que o Alucard é o filho do Drácula. Certo. A história é super boa, até hoje um dos jogos mais jogados do planeta. Ok, concordo. E respeitou a mitologia original. Não é nada contra a. Em tocar na mitologia. O problema é como foi colocada. Por quê? Qualquer vampiro que aparecia, meu Deus, vamos todos arrastar nosso focinho para Bela. Isso, tu pode escrever uma criatura que viveu mais de 100 anos, ainda mais aquelas que viveram mais de 300, 1000, não vai acontecer não. Porque tudo está muito centralizado. São pessoas insensíveis, entende? Que viveram por milhões de anos. Entende? Está muito centralizado nela. Meu problema com a história é só esse. Está muito centralizado a Anabela. Mano, ele já viveu tanto tempo, já viu tantos seres humanos. Aquilo lá era só um nada, é o suco dela. É o suco que ele ia tomar. Acabou. É, aquele de caixinha, sabe? É. Outra, mano, não vampiro. Olha só, outra coisa. Vampiro não morde fronha. Isso é uma bichona. Vampiro não morde fronha. Tá? Por que tu diz que eles mordem fronha? Porque um vampiro que olha uma mulher na frente dele é a mesma coisa que eu ver uma mulher nua. Me desculpe a grosseria, por favor. Um prato de comida, muito, muito... Isso, eu com muita fome. É. Mano, eu não vou virar pro lado e morder um algodão, um travesseiro ou um pedaço de mesa. Eu vou atacar o que tem na minha frente. Eu tô com fome, pronto, é isso aí. Ai, não, eu não posso tocar porque eu... Eu não sei o nome do filme, mas é o filme do filho do Will Smith. Depois da Terra, tá aqui. Filme podre dele. Cara, foi uma expectativa muito... O Armando me forçou a assistir aquele filme. Eu sei, eu me forcei. Eu assisti até com um pouco de expectativa. O problema é que o Will Smith fez isso da minha vida. E é difícil ela aceitar um filme quando eu forço ela assistir. É difícil. E quando ela vai assistir... Nunca mais indico o filme pra ti. Olha só, olha só. Sabe qual é o nome daquele filme pra mim? Olha só, veja meu filho, ele também sabe atuar tanto quanto eu. Só que não, né? Só que não. Tanto quanto eu. O filho do Will Smith só atuou bem, não, legal, legal. No outro Karate Kid, que nem era Karate, era Kung Fu. É. Só. Kung Fu Kid, verdade. Kung Fu Kid. Eu gostei desse filme. Eu também. Não é bom. Agora, é bom. Foi uma daquele chorão. Ele foi depois da Terra. Eu não vou dizer porque Karate Kid não foi bom, sabe por quê? Porque ele tava interpretando uma criança. O que aquele moleque é? Ele é legume? Ele é um cachorro? Ele é uma criança, ele não teve que interpretar. Ele interpretou uma criança. Beleza, você é criança, age naturalmente. Qual o trabalho pra ele? Ele tinha que lutar, ele tinha que fazer um monte de coisa. Não, o papai dele pega e fala: filhinho, vou te soltar na Terra. Vá treinar pra você virar homem. Então, não, ele tá falando aí de Karate Kid. Karate Kid? Karate Kid. Tá falando do adulto. Não, eu tô falando do Karate Kid, porque Karate Kid ele interpretou bem, porque ele interpretou uma criança, eu tô dizendo isso. Mas é... É, agora, depois da Terra, ele teve a chance de interpretar alguma coisa que não fosse uma criança. Mas ele interpretou um papel ali, hein? Ele interpretou um papel ruim. Cara. Outra coisa que me incomodou é que o nome da criatura principal era Ursa, Ursa. A gente ficou com uma expectativa tão grande em ver a Ursa. Postaram um bichinho feio, urso ao quadrado, mal feito, toda trouxinha, morreu rápido, não gostei. Cara, morreu muito rápido. E principalmente, qualquer coisa que é morto por uma criança, não tem respeito, né? Outra, assim, passou quanto tempo depois da humanidade você sair da Terra e voltar? 1 bilhão de anos, não tá, sei não. Passou muito tempo, muito tempo. Muito tempo mesmo. Os animais não evoluíram, cara, eles só aumentaram alguns de tamanho, só isso. Cara, era pra ter uns bichos asquerosos, não tinha nada. Só as plantas também, as árvores. Pô, as árvores tinham que estar andando. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Tem maluco? Não, agora tu quer o barbárvore. Você não tem ideia. Não, minha cara, mente... as espécies elas se cruzam, então tipo, deveria ter espécies novas. Cara, elas evoluem. As plantas, cara, a planta carnívora devia estar um bicho agora. Tá entendendo? É, aí a plaça do Mario, né? Vixe! Aí ficou uma bicha. Esse é o problema. Eu entendi. Além, eu achei muita expectativa em cima do... Porque, meu Deus, o filme, depois da Terra, todo mundo... Porque... Encheu a bola. O que eu não gostei foi o de sempre. Um roteiro bom, é a mesma coisa de Crepúsculo. Um roteiro... O livro é bom, entende? O roteiro foi bom naquele filme. É, não, o problema é que eles cortaram demais o roteiro. Por exemplo, outro filme que eles também cortaram demais pra mostrar o Sr. Will Smith foi James West, que tem um roteiro bom. James West foi... Foi decente. Foi decente. James West. É aquele que ele tá no deserto, ele é cowboy, tá... Não é cowboy, ele luta, tá vestido... com um robô gigante. Isso, e tem uma aranha gigante que ele sobe. Ai, cara, esse filme é muito considerado. Não, legal. Ele é legal. Não, esse filme é muito considerado. Nem vem tocar nesse lugar aí. Nesse lugar? Não toque no do Will Smith. Isso é uma bichona! Não, mas esse filme é muito considerado, tá doido, não pode falar. Muito bom. Não, mas o original era bem mais sério. Não, tô nem aí. Eu já gostei disso daí, imagina o outro. Então. Não tô dizendo que ele é ruim, mas. Pô, aproveitando aí o Smith, deixa eu anotar logo o meu aqui também. Então, o próximo filme ruim. Mib 2. Sem dor, sem ganho. Como assim? Do que você já assistiu esse filme? Não. São um bando de musculosos que tem que fazer um assalto. Ah, sei! É baseado no que fatos é reais. Muito ruim, aquele cara. Filme. É muito ruim. Ah. E ali só assistiu até o final. É, olha só, acho que eu me lembro. É baseado em fatos reais do pessoal que sequestrou um milionário pra Pepe. Estou aqui dentro dele. Isso é um dos musculosos da academia e tal. E eles só fazem. E eles iam. E fazer alguma coisa, aí matava um cara sem querer, aí iam fazer outra coisa e matava outro cara sem querer. Eu odeio esse tipo de filme, cara. Eu tenho um verdadeiro ódio, igual o outro filme que o Armando colocou eu pra assistir. Olha aí. Eu não lembro o nome, mas era um filme onde eles se reuniam pra ficar, tipo, estudando os fatos alienígenas que aconteciam naquele bairro lá da cidade. Ah, tu tá falando Vizinhos Imediatos em primeiro lugar. Ah, esse a comédia. Meu Deus do céu. É com o Ben Stiller. Fora. Cara, bicho, meu Deus, eu assisti aquele filme todo, olha, porque foi o Armando que me pediu. Cara, olha, Lisa, aquilo é um filme de comédia, tu quer o quê? Cara, peraí. Ela conseguiu terminar sem dor, sem ganho, eu não consegui. Ela conseguiu terminar só um Vizinhos Imediatos. Você pegou um filme ruim, assistiu, falou, não dá pra assistir. Vou passar pra Lisa. Eu durmo. Toma, amor, assiste. Não, o errado é tu. Eu durmo, ela continua acordada assistindo. É errado, cara. Teve filme teve muitos, na verdade, filmes bons que ele me indicou e que eu gostei. Aí agora, finalmente. Aí ele perdeu o crédito agora. Quando eu lembro desses tipos aí, não, esse é outro que pelo nome eu jamais quero assistir. Isso, eu vou chorar, sabe? Tá, questão de tempo aquele que todo mundo assistiu em conteúdo. Eu vou dar um outro exemplo de outro filme que é quase a mesma coisa desses dois últimos que eu e o Armando comentamos. Que é. Eu não sei o que todo mundo vê nesse filme: Se Beber Não Case. Ah. Se Beber Não Case, eu não gosto, cara. O mundo inteiro gosta. Eu não e sei. Eu não gosto. É igual parafernália pra mim. Tem esse filme de bom. Eu já assisti esse filme. Eu me arrependo amargamente porque eu assisti esse filme no cinema. Esse filme é um marco, eu gastei dinheiro pra assistir isso. E eu não achei graça em momento algum desse filme. E todo mundo disse que ele é um dos melhores filmes de comédia, não sei o quê. Cara, não, cara, não é assim. Não, sabe o que é isso? Se chama influência, por exemplo. Todo mundo fala, ó, se você colocar o seu dedo aqui e der uma martelada, você vai sorrir. Aí, como todo mundo tá fazendo isso, tá sorrindo, tá sentindo dor, mas tá vendo a galera sorrir, aí vai o próximo retardado, já vem com um sorriso no rosto, coloca o dedo e tá! Tá entendendo? É só porque a massa tá dizendo que é boa, e todo mundo, não, é bom. Não, é só filmes, então. Cara, meu, gente! Por exemplo, os filmes que o Jovem Nerd, eles indicam. Cara, nem todos que eles indicam agora. Nem todos que eles criticam também, eles falaram mal de Homem de Ferro 3, por exemplo. E tu vai dizer que é bom? Eu gosto de Homem de Ferro 3. Não, gostei. Não chega a ser ruim. A parte não ruim é bom e nem é ruim. Mas não é ruim. O que eu falei? É ruim. A parte ruim do Homem de Ferro 3 é que a gente não vê o Homem de Ferro 3, a gente vê o carinha lá, o Tony Stark. O Tony Stark no filme quase inteirinho. É. Mas, cara. Pra mim foi bom. Não, se tu colocasse como as aventuras de Tony Stark, ficaria a mesma coisa. Posso falar por que eu não gostei? Ah. Primeiro, por que mantém a armadura do Homem de Ferro? Ah, o reator dele. Tá então, por favor, cada peça daquela imundice, daquela armadura, então tem um mini reator. É isso que tu tá me dizendo. Possivelmente. Deve ser. Porque elas funcionam individualmente e depois monta. Tu tá querendo explicar um fato científico de histórias em quadrinhos. Mano, o que mantém aquela armadura funcionando aquela parada no peito dele. É o que diz toda a história. É o que é a parada. Aí não, o robô se desmonta. Desde Vingadores, ele ficou anos trabalhando nas armaduras dele. Ele pode ter muito bem. Ele move a armadura inteirinha dele com um reatorzinho aqui no meio do peito. Ele pode colocar um tamanho de uma pilha de um reatorzinho em cada parte daquelas. Vamos lá, você falar que é um elemento que ele descobriu. Sabe da Deus a propriedade dessa coisa, pode miniaturizar, colocar uma versão microscópica, tem N forma. Vamos lá, próximo que eu vou falar é o seguinte, Por que que todo mundo entra na armadura dele, cara? Pô, aquele negócio é justo. Entra o presidente, tem a Pepper. Ah, não. Enquanto já veio, eu posso entrar na sua armadura? Não. Não pode. Essa é feita pra mim. É, essa é minha, cara. Tipo, essa é a medida, ele fala. Essa medida o quê? Meu Deus. Todo mundo entrou, maluco. Todo mundo entrou naquela armadura. Até o vilão, cara. Até o vilão. Outra. Mil graus? Mil graus quem atinge 1000 graus de temperatura para multiplicar células? 1000 graus para multiplicar células? Jamais. Jamais. Mas daí eles quiseram colocar algo científico em cima de uma ficção, entendeu? Ai, cara, por que não multiplica essa célula igual de uma estrela do mar, pô? Ela não pega fogo. Ela não se multiplica assim, pô, já era, já se multiplicou. São semanas, meses? Depende. Segundo. Depois eu converso. É pseudociência, não tenta explicar. Ai, cara, pegar fogo pra se multiplicar ficção. Célula. Ficção. O final. A Pepper pegou lá a doença, pegou fogo. Ai, bacana. Tá pegando fogo. Ficou bonita. Aí o que o Tony falou? Lá, assim, nem apareceu. Você falou assim, eu curei a Pepper. Tá bom? Ela ficou doente, só que eu já curei ela. Eu inventei a cura, que a mulher levou 10 anos, 20 anos da vida dela ajudando. Eu criei a cura, tá aqui. Mas também. Sabe que ele é super, hiper, ultra pra lá de inteligente. Olha só. Eu tenho a cura. Não. Ele não é só, ele não é inteligente, ele é rico. Ele é o tio Patinhas com não, estilo. Mas tem um problema mesmo aí. Além dele ser rico, ele é inteligente. É. Tipo, em vez dele pagar alguém pra fazer isso, ele tá doido com... Olha só. E seria meio impossível mesmo de descobrir uma cura, já que uma mulher é especialista na área tá tentando desvendar isso daí há 10 anos. Não, uma mulher é sem fundos. Tanto é que ela usou o dinheiro assim, de mano, terrorismo. Mano, terrorismo, olha aí. Pô, tá milionário. Sem fundos? Terrorista sem fundos? Aonde? Sem fundos. Aonde, cara? Que mundo você vive? Você que pensa, meu anjo. Os fundos dele, rapaz, é de couro. Próximo filme ruim. Laranja Mecânica. Olha, eu vou parar por aqui. Tinha mais, mas eu vou parar. Minha vez. Por favor, Lubeck. Vamos lá. Mestres do Universo. O filme do He-Man. Gostaria de conversar com você um instante. Eu gostei, cara. Foi da minha infância, eu gostei. Não. Eu gostei, sério. Não, cara, não tem como. Como é o nome daquele que é um deus que ele virou humano, depois virou deus de novo? Hã? Thor? Não. Foi o Thor, ele virou humano. Aquele cara do raio, deus do raio lá. Thor. Raiden. Acho que é esse. É Raiden. Não é esse. Desculpa. Tá. Ai, cara, eu esqueci. É um filme ruim aí. Qual é o filme? Por que tu colocou aqui a rede social? Ah, tá. Eu coloquei. Cara. Então lá. A rede social, não entendi. Vai lá. Por que a rede social pra mim não foi legal? Eu gosto demais da história do Mark Zuckerberg. Do brasileiro que puxou o saco dele e ganhou o nome lá no Facebook. Que co-fundador. Por que eu achei esse filme ruim? Porque. Em momento algum, ele te explica que todo o filme está rodando durante o julgamento. Que tudo o que está acontecendo é porque estão explicando, estão julgando, ele está falando. Então, no dia tal, ele está fazendo isso. Não. Esse é teu motivo. Calma. Em seguida, já aparece, assim, tipo, ele está aqui sendo julgado. Em seguida, corta para a cena em que ele já está em outro julgamento. Em seguida, aparece ele longe, aí depois volta pro julgamento. Tem que entender toda a parte cronológica. Ficou muito ruim. Então, a parte cronológica do filme não ficou legal. Eles são filmes que eles não te entregam esse logo de... Porque a maioria das pessoas já sabe a história do Mark Zuckerberg. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram uma coisa mais diferente. Uma entendeu? Síntese, tá falando. Então, olha só, peraí, deixa eu explicar. O filme não é ruim porque a história real é boa. O que é ruim nessa situação é que a parte cronológica fica muito a desejar. Não tem uma linha tênue. Cara, mas isso daí acontece em muitos filmes, cara. Isso daí vai de cada autor, diretor. Mas não ficou legal, cara. Não ficou bom. Ficou muito bom. Eu, se alguém fizesse o remake desse filme e botasse uma ordem cronológica dessa parada, ia ser muito melhor. Tipo, ó, Mark Zuckerberg vai ser julgado pelo Portal Coisa. Aí aparece ele indo pro tribunal sendo julgado. Em seguida ele, tô saindo desse julgamento e estou indo pro próximo. Aí ele vai sendo julgado. Aí, enquanto isso, ele vai pra casa. Aí, tipo, tá entendendo? Cara, modo cronológico, cara. O teu problema é que tu quer início, meio e fim. É isso que tudo é sentido. Porque é um filme fácil. A não ser que tenha um flashback, que todo flashback é muito bem colocado em filme, dependendo do filme, mas. Por favor. Tem um filme militar que aborda isso. E Mass Effect não. tem um jogo, né? É, não, pois é, tem um jogo que aborda isso, que é um julgamento que eles fizeram as ações dele e conforme o general vai falando, ó, vocês fizeram tal ação no... Aí corta a cena do general aí, corta, e aí aparece a cena do jogo, aí tu fala as ações. E pô, o que que te levou ao julgamento daquela... Exato, isso é legal. É. Só que eu tô falando aqui lá naquele filme, corta o que, corta, o que eu posso falar da rede social é que eu odiei esse filme. Na verdade, não gostei. Me sinto bem pela agora. Pela mesma razão que o Bispo falou. Mas, tipo, a história é boa, é realmente. Boa. É muito boa. Cara, mas o filme é muito ruim, cara. É, eu não entendia. Se eu não soubesse a história dele, que tava, eu não ia entender nada do que tava rolando ali. E eu vou falar uma coisa, eu só passei a entender o filme quando eu fui ler a história. Eu li toda a história, fui atrás da internet, li. Aí quando eu voltei a assistir o filme, eu falei, ah, agora tem sentido. Ah, então tá falando que se o filme precisa de material complementar, ele não, pede... ele precisa que ele entregue o filme na bandeja pra ele... Não, é necessário. Eu quero. Não é necessário. Eu aceitaria sem problema, não aceitaria nada. Se tu não conhecesse a história... Eu tu entenderia? Tu tem que assistir umas 4 vezes. Ah, cara, minha mente trabalha junto com qualquer... A tua mente... É igual a de... Se alguém for trancado na tua mente, ele não é doida, cara. Só digo isso. Né? Próximo filme. Péssimo. Então não entra na minha mente, você vai sair mal. Próximo filme péssimo. Qual é o próximo filme péssimo? Um filme péssimo? Ai, Laranja Mecânica. Não? Oh. Laranja Mecânica é o filme. É de Kubrick que a gente tá falando. Isso aí é. Cara, tipo, aquele filme. Passava um minuto de filme e eu perguntava o que aconteceu porque eu não entendi. Cara, primeiro que passava outro minuto, a mesma coisa. Tipo, eu acho que nem quem é doido consegue entender aquela maluquice daquele filme. Você já viu um maluco no meio da rua e você pensou, tentou decifrar um maluco? É isso. Imagina só um cara, sei lá, no meio da rua gritando. A pessoa que tenta alegrar a população. Quem é que vê um maluco na rua e que tenta decifrar um maluco? Exatamente. Imagina um cara gritando. Eu não sou psicólogo, cara. Eu não vou gastar o meu tempo olhando maluco. Corpo de sorvete. Não. Eu tento. Eu teve lá atrás do ônibus, quando a gente tava indo pra Cidade Nova, tava sentada lá na frente, aí tinha uma mulher. Cara, ela olhava fixa pra mim. Fixa mesmo. Aí ela começava a gritar pra mim, eu gritava assim, atrás de ti, aí eu olhava pra ela, olhava fixa pra mim, cara. Meu Deus do céu, ficava muito agoniado. Ela pegava, você reganhava lá e tava, meu Deus do céu. E se ela estivesse pensando, eu vou fazer isso, pra esse cara continuar melhorando? É, pode ser que seja isso. Eu tento decifrar o que a pessoa tá pensando naquele momento, cara. Eu um doido pensa, entendeu? Então, aquele filme, vocês estão procurando sentido em algo que não deve ser. Aquele filme é uma loucura, psicopática, insana. Mas eu não gosto mesmo de Laranja Mecânica. Não, ele tem um filme. Vou falar uma coisa, sabe por que eu não gasto meu tempo? Porque por mais que eu dedique os meus neurônios tentando entender o que aquela pessoa tá pensando, eu não vou ajudar ela em nada. E eu também não vou resolver o problema dela, nem ela vai me ajudar em nada. Então vai ser um gasto de memória, energia, tá entendendo? E não são horas que tu fica, tipo, tentando entender aquilo e não consegue. Olha só, cara. Eu vou dizer porque... São filmes que não valem a pena. Olha só, eu vou dizer porque que eu faço isso. Porque eu li a história de um grande psicólogo que ficou observando um maluco durante anos e anos. Aí você falou que é o psicólogo. Calma aí, só que ele conseguiu uma solução de forma simples, sabe como? Deu água gelada pra ele. Não, porque o cara ficava, o paciente dele ficava no canto olhando pra baixo. Aí ninguém percebeu que ele ficava olhando pra uma rachadura no chão. Aí o que o médico fez? Fez várias rachaduras assim ao longo do caminho e o cara seguiu aquelas rachaduras. Então quer dizer, aquela informação das rachaduras tinha algum significado para aquela pessoa. Então, por mais que seja confuso, conturbadamente... Sim, é que tá muito filósofo. Então, por mais que seja conturbado... Faz algum tempo que eu não falo contigo, pai. É bom tu observar assim... O que uma doença não faz, né? É bom tu observar assim esses pequenos detalhes, que vai que tu encontra alguma coisa interessante. Próximo filme ruim. Só uma pergunta. Eu vou ter que reparar mais no Beck. Bonito. Aí! Bonito. Aí. Bonito. Só uma pergunta, esse doutor, ele descobriu qual era o problema do cara? Descobriu, ele fez vários avanços na síndrome de Down, graças a isso. Tem até um filme baseado na vida dele. É tipo Pat Adams. Então esse série. Cara merece meu respeito. Ele tem meu like. Pat Adams, uma notícia triste, na verdade. É, acho que tá muito longe. Hoje vamos falar de Pat Adams porque o Robin Williams morreu. Bem feito pra ele. Minha tristeza, bem cara. Foi muito babaca, babaca. O Armando quase chora. Também achei ridículo ele ter morrido. É. Porque pra mim é ridículo quem tem vontade. Quem tira a sua própria vida. Eu também. Como eu falei, é um corajoso, mas não tem meu respeito. Cara, eu. Ele não merece comentários, uma vez que a gente não tá falando de nenhum filme que tem ele como qualquer personagem. Não teve um filme que ele interpretou um gay que é ruim, que só? Ele interpretou uma velha, era uma velha. Não, aquele filme é bom, aquele filme é muito bom. A maioria dos filmes dele é muito bom, cara. E detalhe, aquele filme ia ganhar uma sequência, que é Uma Babacosa Perfeita. Ele deixou 5 filmes inéditos. É, eu vou falar uma coisa. 5 filmes bons. Calma, eu vou falar uma coisa. Por que eu não gosto do Robin Williams? Eu não sou brasileiro no sentido de patriota. Só que o cara veio esculhambar com a gente. Não. Nossa. Foi uma, não foi duas, não foi três vezes. Ele chamou os brasileiros, ó, não o Brasil, mas os brasileiros de macacos. Chamou o povo brasileiro de macacos. Ah, cara. Calma. Não defendo o cara que chama o brasileiro de macaco. Eu dou um murro na cara dele. Eu também não defendo. Principalmente se ele fosse argentino, né? Agora ele já tava dois murros. Eu gosto do filme dele, não é aí. Mas o trabalho dele é bom. Mas continuando, o trabalho dele é bom. Eu não tô falando dele, eu tô falando do trabalho dele. Por exemplo, o Mel Gibson é um grande de um racista, bate em mulher, racista mesmo. Mel Gibson, verdade. Mais o trabalho, mais o trabalho. Drogado, bêbado. Então, agora como você falou, o trabalho dele é ok, só que o Armando ter chorado por um homem. Cara, porque o trabalho dele não vai continuar. Cara, olha só, se a gente for julgar o artista, o lado artista, pelo, eu tô falando que o dom dele, o dom é uma coisa divina. Não é dom, isso é talento. O dom é um talento, seja o que for. O dom não é talento, não? Não. Dom, qual a diferença de dom para talento? O dom. Talento, você é, já herdou. Já nasce. O dom, talento. Dom você ganha em algum momento. O talento dele é grandioso, a arte que ele produz é divina. Por exemplo, eu tenho um talento para desenhar. Por exemplo, se tu colocar um macaco, se ele produzir um Da Vinci, um quadro do nível de Dalí, ok, mas não vai desmerecer a obra dele. É isso aí. Parasita, eu acho que é esse o nome daquele filme. É aquela que tem água viva no cérebro da mulher? É. É isso? Não, Parasita não. Esse filme é muito bom. Como que é o nome desse filme? Pra mim é Parasita, porque pra mim aquilo não passa de parasitismo. É ruim mesmo, porque é a mesma atora do Como é o nome do filme? o Parasita não, Não é Parasita não, eu que chamo aquele filme de Parasita mesmo. É aquele lá. Ela é tão os invasores. É porque invasor não deixa de ser Parasita invasor, também, não, né? infiltrada, que fica dentro. Aquela alguma coisa que entra na cabeça do outro. Cara, é muito legal, cara. Eu quero assistir esse filme. Tu não assistiu, não? Não, eu quero assistir. Filme Parasita? Eu não quero assistir por causa do filme, eu quero ver como é que é a situação deles entrarem no cérebro e tal. Falaram que tem uma explicação biológica. Eles ficam presos na vértebra da pessoa. Já lembrei. A hospedeira. Ai, é muito bom. Peraí. O Armando tá indo muito. Cara, eu quero que o do Beck corte, o áudio coloque esse filme é ruim. Aí ele fala, esse filme é bom. Aí esse filme é bom, esse filme é ruim, esse filme é bom. Tu decide, ou é bom ou é ruim. Não, eu disse que é ruim. Ai, é muito bom. Porque é a mesma altura do Crepúsculo. Só pra sacanear com ela. Eu dizer uma coisa. É a altura. O grande. Foi ela que escreveu? Foi. É. A altura saiu se Woman, cara. Aquela linda. Aquela, olha só digo uma coisa. A atriz do Recife, tu falou agora. Eu falei atriz? A hospedeira. A hospedeira, por mais que a autora seja quem for, ele é uma ideia boa, mal aproveitada. Isso. Porque é uma ficção. Cara, se tu pegar qualquer outra história naquele mesmo mundo. Com bom roteiro, com bom roteiro. É, com bom roteiro. Tipo. Por que aquele filme pra mim é... Justamente por causa daquele troço... Água viva. Aquela água viva, isso. Colocaram que comanda a pessoa. E aí a menina fica com duas personalidades. Tipo... Não, elas não ficam com duas personalidades, não. Quando a personalidade de uma é muito forte, ela não consegue morrer dentro do corpo, entendeu? Ela não sobrepõe. Sim, eu sei. É, aí essa menina, ela lutou tanto pelo corpo dela que ela continuou lá, ficou, ou seja, ficou com só duas personalidades. Só que aí ficou duas, entendeu? Não, os caras vão colocar a mão e arrancar? Não, sendo que uma só pensava, a outra já tinha assumido todo o corpo da menina, porque ela fica nos sensores nervosos de movimento. Ela, e então a consciência estava acordada, mas o corpo não, não obedecia. Eu tenho uma pergunta. Tu já assistiu o Fullmetal Alchemist? Tu já viu Ganância? O Ganância, o Brotherhood? É a mesma conceita. Ele tá lá, o Ganância tá lá, usando o corpo do cara, e o Link tá lá dentro. E é isso aí. Dessa mesma forma. E é isso aí. Tá. Só que olha o final. É a mesma coisa de Fullmetal. Que final? Quanto final pra mim? Não, quanto? Não interessa o filme pra mim. O cara fica só me olhando no final. A menina lá, que é a protagonista, que tem linda, lá... Ela é linda. A, que o Armando acha linda lá, eu não sei o nome dela. Tem um carapato no pescoço? Isso, exatamente. Ela é totalmente contra... colocar o parasita nos humanos, entendeu? E aí que no final da história, no final do filme, ela acaba sendo a favor, porque aí ela consegue salvar o parasita. Ela salva um carrapato e fica feliz. É! Tipo, ela consegue recuperar o corpo dela, ela consegue tirar o parasita de dentro dela, só que eles usam outra pessoa pra usar o parasita pra não perder a personalidade do parasita, eu entendeu? Eu entendi a essência do filme, entendeu? Porque esses seres, eles são milenares, eles vêm de mundo em mundo, dominando esses mundos, entendeu? Aí o que acontece? Uma pessoa, tipo, destruir um ser desse que já tem milênios de conhecimento. É que nem aquelas árvores do Avatar. Derrubou uma, perdeu um bocado de informação. Mano, é doido, desculpa, cara. É muito desculpa, uma criatura que é milenar, que possui corpo, pra mim é muito... Porque uma criatura milenar tem que ter condições próprias de ter desenvolvido pelo menos um exoesqueleto. Eles só vivem se tiverem parasitados. É só, faz biologia. Então, se uma pessoa tem, ela evolui, ela vive pouco, ela vai evoluir mais. Se ela vive muito, ela vai evoluir menos. Ok. Entendeu? Então, esses seres, eles são milenares e eles vão evoluir pouco. Entendeu? Agora eu vou falar uma coisa pra ti. Nós temos o tempo de vida não longo. Ele é médio. Muito curto. Pois é. Ele é comparado assim, o restante dos animais, médio. Eu não gosto nem de comparar os animais, porque os outros animais também... Sim, é médio. Agora, presta atenção. Nós aprendemos, em poucos anos de vida que a gente vive, aumentar a expectativa de vida com poucas coisas. É. Se o ser humano tivesse uma expectativa de vida curta, por causa principalmente de alguma coisa, doença, o ser humano teria desenvolvido alguma coisa, algum tratamento genético pra ele melhorar. A medicina deles, cara, é perfeita, por cara. Por que que um hospedeiro não utilizou aquele corpo no qual ele está hospedado e desenvolveu alguma coisa pra ele criar um corpo no qual ele possa habitar, que não tem consciência? Olha só o que tu ouviu que o Armando acabou de falar? Tu viu qual foi a última frase dele? Eu tô com medo de teus olhos, tô muito vermelho. A medicina deles é perfeita. É perfeita. É perfeita. Mas seriam criados um corpo do só filme, pra eles. O sentido do filme. Olha, eu quero o mapa do milenar. O sentido do filme foi outro. Não era esse de ele pegar e desenvolver o próprio corpo de quiser. Sabe o que é? Sabe o que é? É por isso que é ruim. Sabe o que é? Eu posso falar. É a autora de Crepúsculo sendo ela mesma. Porque ela cria um roteiro, aí lá na frente ela faz a história, ela não percebe que ela fez um erro. Esse filme, cara, não era pra ser uma ficção científica como todo mundo esperava. Todo mundo. Pois é, era o terminou bem. Filme, tanto é que foi a menina, escritora. A mesma pessoa que tinha duas personalidades gostava de dois rapazes. Ficou com os dois. Depois que houve a separação, não, aí sim. É tipo assim. Ela sofreu dó. Mas enquanto não separou, uma ela gostava tava de um, a outra gostava de outro. Mas um gostava dois... de outro, o outro gostava da Bia Viva. Isso, exatamente. Um gostava do Lula Molusco. Cara, o Molusco não é uma água viva, mas é corpo, tá? Foi romance. Só que o pessoal tentou levar pro lado científico e ficou ruim. Tipo, eu, se tivesse, se aquilo tivesse permanecido cientificamente, se tivessem, sei lá, tá no fim naqueles parasitas, já tinha ficado bom o filme, tinha gostado. Agora não, não, mas eles pegaram. Tu vai dominar todos os parasitas, eles tinham com. Eles estavam dominando quase todos os corpos da humanidade. Não, desculpa, eles tinham quase todos. Vocês querem colocar lógica numa história das três para animais. Tinha puro. Eu vou te dar um exemplo de um parasita que foi muito bom. Quem assistiu o desenho do MIB tem um parasita que ele só consegue sobreviver dentro de corpo. Ele é tipo uma bola, só um ciclo, é tipo uma gota d'água. Ele entra pelo corpo, aí ele fica no corpo. Ele fica geralmente. Eu queria, cara, me deu uma vontade de assistir agora o MIB. Que era? O desenho? Big Guy Hust. É muito bom, já viu? Assistiu o Big Guy Hust? Né? Na verdade, cara, é um hospedeiro que não faz mal e ele não domina nada. A única coisa que ele faz é aumentar a capacidade física do hospedeiro dele, porque ele não quer que aquele corpo seja atingido. A única coisa que ele quer é que aquele hospedeiro dele permaneça lá e ele tenha como sobreviver. Quando ele cansa, ele sai. É legal porque o Jota, ele quebra a perna lá no acidente, aí coloca um hospedeiro nele, e o hospedeiro vira o colega dele de... Ah, mas tem um tempo que não passa de briga, isso. De briga, né? De... meu filho, minha mente tá limpa ainda. E aí, na hora que... Limpa. Ele tá assistindo, agora. Eu tô rodando o filme aqui, não tá sacando. Aí, na hora que o hospedeiro entra e fica pendurado aqui no corpo dele, porque ele pode caminhar pelo corpo do cara todinho, não faz mal. Não causa nenhuma doença, nada. A perna do Jota é curada na hora. Ele é tão bom que arrebenta as ataduras. É como se eles vivessem numa simbiose, negócio perfeito, assim. Uma simbiose perfeita. É que, como é que fala? Que ajuda um ao outro. Ah. Isso, um mutualismo. Isso aí. Agora vamos ao próximo filme, que a gente já perdeu tempo demais com o Stephanie Meyer. Dois filhos dessa mulher que não sabe escrever um livro direito, ela não sabe fazer filme. A gente não escrito. Ah não, então me diga. O Exorcista 2. O Exorcista 2 é muito bom, cara. Fica ali fora dessa. A gente ria no cinema, cara. Verdade, a gente não vai falar muito desse filme porque nós não assistimos todos. Então você não tem base. O filme era tão ruim que a gente não conseguiu assistir o filme. Eles pararam. Cara, a gente pagou pra assistir esse filme. Porque no cinema. Foi no Manauara, cara. Foi no cinema do Manauara, foi caro. Cara, foi muito ruim. Tipo assim, a gente saiu, a gente não aguentou assistir o filme até o final. Bora sair, por favor, porque não dá, cara. É, mas o tipo, fica fora do cinema. Foi muito... Não recomendo, cara. Nunca assistiu, não assista. Quem já assistiu, cara, deve concordar comigo. MIB 2 ou MIB 3, que é ruim? Pra mim é o MIB 3. Não, o MIB 3 tem uma fase... O 2 e o 3. O 2 e o 3 é ruim. Não, acho que o 3 é ruim. O 3 é ruim, eu vou dizer. Mas tem aquele cara lá... O 3 é bom. Aquele cara que é considerado... O 3 é bom. É bonzinho. Eu vou comparar o 3 com o 2, porque o 1 é muito bom. O 1 é perfeito. É perfeito, não tem o que falar. Por que o 2 é ruim? Porque vem uma planta carnívora aqui mais pra todo lado, uma kailotiana. E aí todo mundo com medo de uma planta, ninguém atira na planta, a planta vem, toca o terror, e aí a menina, porque o Jota se apaixona, é uma alienígena, e o outro que é parceiro dele se apaixonado pela mãe da menina, e ela vai pro céu, e acabou o filme. Não tem roteiro, não tem nada. Não, é uma situação. É uma situação em crise, cara. É só uma situação. Outra, bem assim, diz que o como é que fala? Ele quer recuperar a memória lá do cara. Qual é o nome do cara? A gente tá sumindo a minha mente. O negócio. K. É o K, né? Uhum. O K quer recuperar a memória dele. Aí vão lá na casa dele, que ele já tinha saído há séculos, há muito tempo. Aí vão na casa dele antiga, tipo lá no quarto de hotel, aí tem uma chave dele, do Jota, pendurada na parede. Ninguém por casa, cara. Tem uma chave dele pendurada na parede há o quê? Uns 30 anos. Ah, pode ser que a gente não veja. Ah, nossa, ninguém viu a chave. Ninguém viu, eu dei um óculos especial. Totalmente. Cara, não tem uma explicação. Não tem, cara. Eu gosto de explorar todas as explicações possíveis que eu dou e não o autor dá. Ótimo. Vou falar o nome de um filme que eu não gostei e todos vocês vão discordar de mim. Acabou de discordar a gente, né? Vamos lá. O Senhor dos Anéis. Cala a boca. Aê! Heresia não! Toque a eles! Heresia não! Eu peço a sacanear com os meus anões. Heresia não! Eu não tenho nada a falar. Não, tô testando o jogo. Filme de barro. Como assim de barro? Senhor dos Anéis. Não. Mano, barro, hoje tem... A gente tá de dia. Você acabou de invalidar praticamente, botou toda a sua opinião. Pra muita gente. Pra muita gente na internet, você acabou de invalidar a opinião. Não. Por que ela tem que ter um posto pra todo mundo? Tipo, por que tu acha que todo mundo gosta? Cara, todo mundo... Vai que eu não sou o único, acabei de descobrir que ele também não gosta. Não gosto. Cara... Não gosto, pra mim não é perfeito, não é bom. Ele, desculpa, ele não é excelente, ele é bom, mas não é excelente pra mim. Ele não é excelente, mas... O velho, aquele velho parece mais dos magos, ele só escolhe criança pra... Toda hora só é criança pra isso, criança pra aquilo. Mano, por que que ele não carrega? Por que que ele não vai lá? Ah, eu vou pra... Não, vou mandar esse papo. Eu faço isso, eu vou ser... Porque ele é sábio. Ele é sábio. Ele é sábio, porque ele não é. É mais fácil... Arranjar um burro de carga do que ele, né? É mais fácil capturar um hobbit... Gordo, preguiçoso. Com um anel. Ou o segundo mago mais poderoso da Terra-média. Se ele colocasse o anel e ele ficasse dominado. Bye bye, filha! Ah, ele não é poderoso? Por que ele não consegue controlar esse aquele anel? Aquele anel atenta. Por que ele não põe na caixinha? Mas uma vez que história diz que ele é o todo poderoso do mas filme, ele, o todo poderoso. Que, tanto que ele não consegue criar uma barra? Não, legal. Sabe o que é mais legal? O mais legal disso é que ele quer destruir o próprio vilão, do qual é a essência o anel. Aí só que ele não consegue controlar o anel. O vilão ele consegue matar, só que o anel não consegue controlar. O vilão ele tá tão fraco, mas tão fraco. Que ele lutando contra o Gandalf ainda fica pau a pau os dois. É. Pra te ter ideia. Ele, como que é o nome do carinha lá que fez o anel? O Sauron. Ele fez o anel, mas ele teve um sério problema. Quando ele fica sem o anel, ele fica mais tão fraco que ele não consegue ter o corpo físico dele, entendeu? É. Mas ele fica tão forte, mas tão forte quando ele coloca o anel, por isso que ele quer o anel, entendeu? Aí por isso que ele separou os dois poderes dele, ele fez o anel. Eu vou pegar o meu poder e eu vou colocar no anel. Mas a partir do momento que ele fez o anel, ele ficou mais poderoso do que sem, entendeu? Mas por que ele não deixou nele? Ah, cara. Ah, eu poder colocar no anel, só que tirar de mim eu fico fraco. Que bom sou! Toda uma mitologia que vocês não estão levando em consideração. Desculpa, por que ele não pegou o osso dele? Esse anel não era só pra ele pegar o poder, era pra ele controlar todos os outros anéis que ele distribuiu pros anões, pros elfos. Por que anel, cara? Por que ele não pegou o olho? Por que ele não pegou o olho? Olha só. Por que ele não saiu matando todo mundo? Olha só. Mas ele tentou, vou explicar. Olha só. Ele criou. Foram criados anéis. Cada anel, um número para cada raça. É, 9 pros elfos, não sei quanto pros anões, quanto pros humanos. Aí ele criou um anel para comandar os outros anéis. Isso simbolicamente quer dizer o quê? Que ele tá ligando todas as raças. Só que ele continua no domínio. Isso daí foi tipo uma traição em relação a ele. É como se ele estivesse dizendo, todos os anéis que estão ligados a esse aqui são submissos. Ou seja, todas as raças são submissas a mim. Tanto é que tu vê no começo que o Sauron dava uma... Chega, ele voava a pessoa. E não era tão poder dele, era o poder do anel que estava junto com ele. Ele batia assim, chega, levava um bocado de gente. Com um golpe só. Aí o que acontece? O mago branco, que é o Gandalf, ele é super poderoso. Se ele fosse tentado pelo anel e ele já era, cara. Porque o mago cinza, ele foi tentado. Ele virou do mal. Tanto é que aparece lá no... Não sei qual dos senhores anéis lá. É isso aí. Cara, já é difícil lutar contra um dos magos superpoderosos, imagina contra dois. Um mago superpoderoso turbinado com o poder do anel. Aí fechou, não, filha. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, eu sou o vilão. Eu não vou fazer um anel, cara. Não. Eu vou pegar a ponta do meu osso, eu vou remover o meu osso, vou fazer ele meu anel superpoderoso, eu vou colocar de volta. Ninguém tira, mano. É um problema. Ninguém tira, meu filho. E eu vou ficar superpoderoso. Ele poderia ser assim, inteligente também, né? O cara faz 9 anéis. O vilão perfeito tem que ser forte e inteligente. Eu vou fazer um anel. Ele tinha toda essa salvaguarda pra achar que não ia acontecer. Então, não ia acontecer, tanto é que foi uma facada do carinha lá que perdeu o dedo. Nossa! E tanto uma facada. E tanto é. Mais poderoso do mundo. maligno não foi pra casa. E tanto é que eles falam assim, que foi um milagre que aconteceu. Porque aquilo não foi só um ato, tipo, ah, um cara deu uma faca, foi um milagre. Aquilo foi um milagre, aquilo, verdade. Aquilo, uma faca fez um milagre. Não. Um teçado, caramba. De repente, um espada. De repente, nada, negócio não, fez milagre. De repente, os deuses da Terra-média disseram, olha, tu tá gaiato. Peraí, vai acontecer. Quer dizer que tem gente acima dele ainda? Tem! Por que esses malvados aconteceram e deram uma pinta? Não, mas ele não interfere no. Ah, esses deuses são muito fracos. Não, não, não, oficialmente. Não, oficialmente é isso. Próximo filme. Peraí, calma aí. Por que eu gosto? Fala de Hobbit. Peraí, Senhor dos Anéis é bom, mas esses pontos que pegam. Que nós acabamos de explicar aí. Me irritam demais. Cara, nós acabamos de explicar, agora a opinião não, aí... Não, fui feliz, cara. Vocês não entendem. Agora, a gente agora não tá aqui pra mudar de opinião, próximo filme. A gente não tá aqui pra mudar de opinião, mano, só que tá sacando. Mano, se eu me dedicar, se eu esse cara mudar de opinião, você tá odiando tudo hoje em dia. Vamos pro próximo. O Hobbit 2. Aí. Um dragão que chia. É um dragão que fala, em primeiro lugar. É um dragão. Cara, ele parece uma iguana. Parece uma iguana gigante. Olha, o Harry Potter é um dragão. Vocês lembram da língua de cobra do Harry Potter? Eu jamais vou falar que o Hobbit é ruim porque. Ah, não. Tu disse que o Anéis é ruim, tu disse que o Anéis é ruim. Hobbit 2. Não, peraí, tem um motivo. Ah, não. Todo mundo que falou que o Hobbit é ruim é porque leu o livro. Verdade. E diz que o livro, que o filme não tá de acordo com o que tá no livro. É. Eu não li aquele livro. Tu leu o livro? E eu gostei do livro. Tu leu o livro de Crepúsculo? Li. Não. Que loucura. Que coisa absurda. Ela leu umas 3, 4, 5 vezes, entendeu? Mano. Se essa você não tem moral nenhuma. Então, peraí, vamos lá. Por que foi ruim? Porque ficou um final totalmente. O quê? Eu não entendi, por favor. O que vai acontecer? Não teve final, entendeu? Mas eu entendi aquele final, uma continuação pro terceiro filme. Só que todo mundo ansiou, pô, mesmo que fosse uma continuação. Ei, diz que o terceiro filme, pelo menos eu vou descer minha expectativa lá. Não. É só uma batalha com todas as raças da Terra Média. Vai ter anões, vai ter elfos, vai ter humanos, vai ter blingos. Só que eles resolveram deixar cortar na melhor parte, que é quando o dragão resolve sair daquele troço. Atacar os humanidade e aí vamos pra guerra. Isso, só que isso deve ser no terceiro filme. Legal. Acabou na hora que o dragão saiu. Parece Bleach, né? Parece Bleach quando chega logo na batalha. Parece épica. Qualquer tipo de anime que tem esse Dragon Ball, mesma coisa. O cara vai resolver atacar o outro. Três capítulos depois ele tá fazendo poder. Uma temporada depois ele ainda não atacou. É, ele tá segurando, eu vou atacar agora. Vou aumentar o poder. Ah, não cheguei no máximo. Boa, isso. Excelente, cara. Vou aumentar o poder, pessoal. Cadê o máximo? Tá em 25%. Calma. Olha só, filho. É mulher falando. Apanha. Opa, eu só tava em 50% do meu poder. Seria de você, mulher de malandro vai lá, pegou o porrada. Opa, só tá. Cara, eu não estou falando mal de Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball. Tipo. Este ponto eu não estou falando mal, porque o que custa de usar logo? 100% de novo, cara. Não, cara. Isso não deixa indignada. Dragon Ball é muito bom. Aí ele dá 100%, erra o alvo, o cara desvia, e aí ele perde a luta. Com 100% ele erra, 75% ele não erra. Ele acerta em cheio, só que ele não mata. Não, tu tem que cansar o cara, tem que ver a velocidade do cara, ver se tu vai acertar, tem todo o planejamento. Não, mas vai aumentando em 1%. Quantas lutas tu já participou, Daniel? Várias. Já brigou na tua vida? Várias. Além de torneios e campeonatos. Não, briga. De escola, principalmente. Eram com meninas. Agora você não tem escapatória. Aí chega lá e ele tá começando a apanhar. Eu não aumentei meu poder todo. Tá aí. Estou quase lá. Tá aí, vamos Dragon Ball Evolution. Vamos descarregar. Evolution? Nossa, o filme. Não é Evolution, é o. Ah, o nome. Aquele filme foi legal. O quê? O filme do Dragon Ball? Claro que sim. Professor do Dragon Ball? Não. Ah! Esse aí eu nunca tive o prazer. Eu tive o prazer. Desculpa, depois eu não tava assistindo mais. Você aquilo lá era um filme qualquer que chamava de Dragon Ball. É, isso aí. Aquilo lá era qualquer coisa que você falou. Vamos chamar de Dragon Ball? É igual quando pegaram o filme do Avatar e pegaram da Tien e colocaram o nome. Não, aquilo foi qualquer coisa que eles fizeram. Só que pegaram o nome de um e colocaram no outro. É isso que eu tô falando. O que eles fizeram? Eles fizeram qualquer coisa que foi aquilo lá. E fala, e foi, deve ter sido alguém que não gosta de Dragon Ball e falou assim: bora sacanear com Dragon Ball, bora colocar o nome dessa qualquer coisa aqui de Dragon Ball. Eu digo duas coisas que aquele filme tem que prova que ele é um filme muito errado. Primeiro, silêncio. Porque. Essa, nós aqui ou ele? Não, silêncio. No filme. Porque assim, oi Tite e tal. Oi, Luco. Aí fica lá, silêncio. Quando tu vai pro cinema, tu quer ouvir alguma coisa, tu quer ver alguma coisa, tu quer mas isso, um roteiro. Isto não é nem de anime, isto é qualquer coisa não, na vida. É verdade, roteiro, tem que ter roteiro. Uma pausa, é aquele filme cheio de pausa. Aquela pausa silenciosa suprema, né? É, tipo... Oi, Tite. É. Cri, cri, cri, e o pior, o Ki. Oi, Tite. Quando a vida tá terminando com o Gohan, tu vê, o Ki é uma forma de energia iluminada, né? Isso. É. E no filme Dragon Ball Evolution, o que é o quê? É um bando de gases. Gases expelidos dos poros. Aí se movimentam pra caramba com o negócio pra lá e pra cá. Aí os gases se concentram num ponto único. Aí você libera e vai. É um vento. O filme do Dragon Ball. Tem o DVD, o Blu-ray, não faça como eu, não assista, é quebre. Esse daí, quem tem Blu-ray? Não, eu ganhei um Blu-ray. E eu destruí o Blu-ray. Sério? Parabéns. Destruiu o Blu-ray, eu nunca destruí o Blu-ray. Não, mas esse você... Esse Blu-ray. Esse foi merecido. Eu ganhei o Blu-ray. Você devia ter gravado na hora de derreter o Blu-ray. Ou quebrado, sei lá. Não. Olha aí, era pra você ter gravado, cara. Essa daí você devia ter feito. Não, cara, nem isso o filme vale. Não, lá o filme vale. Pra dar pros inimigos, cara. Não. Olha aí, ele é teu inimigo, né? Vai sair ano que vem mais um filme live action, seres humanos, Dragon Ball, né? Não, não é live action, não. É live action. É live action. Olha só, eu vou explicar assim esse filme. Esse filme se passa no futuro alternativo do Trunks. Porque todo mundo sabe que no Dragon Ball o Trunks vem do futuro, né? Sim. E também sabe que o céu veio do futuro, né? Sim. Então quer dizer, ele veio do futuro que ele matou o Trunks, pegou a máquina do tempo e voltou. E vão contar a história justamente desse Trunks que foi morto pelo céu. Isso. E tanto é que o filme está sendo feito por um francês e tem um trailer de 3 minutos na internet e cara... Não é live action? É um live action. Então, é muito bom. Não, porque falaram que vai sair o filme. Vai sair a animação. Vai sair também. Beleza. E cara, esse filme, esses bagulhos... Tem. Pra vocês terem uma ideia, se chama Dragon Ball, A Queda da Humanidade. Que vai mostrar como os androides matam a humanidade. Esse Trunks mata os androides, mas morre pro ninguém céu. Ninguém assistiu. Sabe por quê? O francês... Eu tô falando porque o francês lá... Não. Foi o meio que fez Dragon Ball Absalom, entendeu? Absalom, a história tem um sentido que pode ser aproveitado. É bom. Não é bom. O sentido não é bom. A linha é ótima. Só que o desenho é muito ruim, cara. É muito ruim. Alguém mais tem algum filme ruim? Não, filme ruim? Cara, eu tenho vários. A minha lista mental tá acabando. Eu tinha lembrado de um ainda há pouco, mas eu... Olha, um que eu acho ruim, que eu acho super ruim, eu achei o menino, o Terminator, o 4, a salvação. Eu achei desnecessário, totalmente desnecessário. Verdade. Qual é o 4 aquele que... É o que não é nenhum Sylvester Stallone? É o Schwarzenegger, que só aparece ele, só aparece 20 segundos que... Sim, falaram. Eu ouvi falar que vai ter o próximo filme e nesse próximo já vai ter ele. Já vai ser. Na verdade vai ser um filme intercalado com o primeiro, tipo, vai ter... Vai estar lá o cena do primeiro filme acontecendo, lá no fundo, os caras lutando contra o Exterminador que voltou. Isso é muito bom. Vai ser posso falar um filme que eu odiei? Piranhas. 3D. Isso aí é filme B. Isso daí é filme B. Anacondas. Filme B, cara. Tu quer ver um filme B? É Sharknado. Quem assistiu? Sharknado. Sharknado. Eu queria ver Piranhas. Fala pessoal antes, o que é um filme B? Tá bom, tem. É tipo, cara, classificação A, que é o que são aqueles filmes que são filmes blockbusters, são filmes que seriam teoricamente levados a sério. Acho que vão também para o cinema. E o filme B. Que são lançados direto no DVD. O mercado B é o home video, aquele filme que não vai nem pro cinema, que vai direto pro mercado do DVD. Uh-huh. É tipo... Tem filme B que vai pro cinema também, tipo, a Piranha já foi, né? É, já foi pro cinema. Piranha foi, mas... Foi, não, mas cara, Piranhas é um remake. É categoria mesmo. É um remake podre. Mas agora, Sharknado... Você já ouviu falar de Sharknado? É um ser humano ou tubarão? Não, é assim, Sharknado é... Ocorre um tornado no meio do oceano e começa a voar tubarões em terra. Como é você um roteiro desse? Só um minuto, o tubarão cai na mira da sua cabeça, não, tá o cara tá dirigindo, aí vem aquela, sabe aquela cena do filme Twister, que vem uma vaca? Ah, não, sim. É o tubarão. É o tubarão. Olha a cara da Lisa. É, e é um sucesso. O tubarão não cai de lado, ele cai sempre de frente, né? Não, ele era dinamicamente perfeito pra... Ah, sim, é um martelo, né? Martelo foi o agora, com aquela telzinha. É isso aí. Sério, o que é isso? O filme inteiro? Não, ainda tem um filme pior que já anunciou. Eu fiquei curioso agora. Já anunciou o lançamento, olha só, vai ter Megalodon. Eu sei qual é esse, Megalodon versus Octoshark. Que é um tubarão fundido com um polvo gigante. Peraí. Megalodon é o que mesmo? É um dinossauro gigantesco. Imagina o Godzilla contra um tubarão fundido. Megalodon não é um tubarão gigante. Não. Esse aí é outro. É um tubarão gigante. É um dinossauro. Megalodon, eu tô lembrando que ele é um dinossauro, mas não lembro se ele tem esse formato. Eu sei, tipo. Mas é o tubarão gigante, mas da era do. Da era esse não anterior. É Megalodon, esse é outro. Ele é mega também, só que ele não é donte. Ele é outra coisa. Enfim, é um tubarão, é um dinossauro gigante contra um tubarão fundido com um tentáculo. Com polvo. Eu queria ter esses filmes só pra mim passando cenas, entendeu? Eu não quero nem ver a história. Eu posso falar, tenho. Eu lembrei agora de um filme que é ruim e eu não indico pra ninguém, apesar de todo mundo eu acho que já ter assistido, menos o Armando. Só acho que tu odeia. Tipo o Armando. Pessoas que tu odeia, tu indicaria, tipo a mãe. Tipo assim, filme com alguém que tu odeia e tu quer. Mas esse filme, cara, é legal. Não, cara, o filme até que é legal. Tipo, se tu considera ele como comédia. Agora, se tu considerar ele como filme. Tu colocar. Tá, fala logo. Carrie a Estranha. Carrie eu acho legal. Aquele antigo eu acho muito não, antigo. Não, tô falando do novo. Ah, novo. O novo não assisti ainda não. Vocês assistiram? Final podre! Tu assistiu? Tu aquilo não é um filme ótimo de comédia? É pra te rir da leseira que eles fizeram. Olha, tem uma menina lá, vamos mexer com ela. E é isso aí, A menina não sabe o que é menstruação. Mas é, tu assistiu, tem que assistir o primeiro filme, cara. A menina mata um cara com um balde na cabeça. Um balde de plástico. Vou te matar! Yeah! Não é nem isso, é por acidente. Ela joga o cara na parede lá, aquele namoradinho dela. Eu tô tentando matar alguém com um balde. Aí, o balde onde joga, que foi levado pra transportar o sangue de porco, né? Uh-huh. Tipo, aquele balde cai em cima do menino que ela jogou na parede, só. E pá, o menino morre com um balde na cabeça. É isso aí. Uma baldada, legal. Cara, isso aí é o detalhe, as duas pessoas que ela queria matar de verdade, que foram as pessoas que lascaram ela no baile lá, ela tem a maior dificuldade de matar os caras. Elas correm, elas sabem usar as duas pernas, talvez. Um balde cai. Por exemplo, o cara morre com um balde. Por exemplo, e os dois demoram a morrer. Tu me dá uma metralhadora, se eu tentar acertar daí do Santos, é uma hora que eu tenho aquela tempo escarpado e tal. Eu esperava ela terminar tudo escarpado, porque na hora que ela descesse, ela tava cansada de matar. Pá, acabou. Não. Cara, aquele filme é classificado como um filme de terror. Eu fui assistir crente que era um filme de terror. Fui assistir com medo, porque eu não gosto de filme de terror. Quando eu cheguei lá dentro do cinema, que eu começo a assistir aquele filme, eu não me aguentei. Eu assisti o filme todinho, chegou até larguei o celular, comecei a assistir o filme e comecei a rir. Eu fico imaginando o que passou na cabeça da Carrie Estranha, porque olha só, eu tenho poderes sobre-humanos, eu posso fazer isso. Aí ela mira na pessoa, não, peraí, tô aprendendo. Aí mira de novo, aí é. Aí mira de novo e é. Excelente, Lucas. Aí mira de novo, aí não, peraí, tô tentando controlar. Aí vai lá, vira a ponta, aí é. Não, então, é uma coisa errada. Ela tinha que aprender com quem é bom. Quem é bom é o garoto da comunidade. Xavier. Não, Xavier. Não, Xavier. ele ensina mutantes. Como ensina seu dragão? Porque ele pega, ele fica treinando, fazendo teste. É a Matilda, a Matilda é muito melhor do que ela, cara. Nossa, parabéns, filme bom. Filme bom, Matilda. Ela tinha poderes específicos, perfeitos. É isso aí. Eu posso fazer uma proposta pra vocês? Não Matilda sei se você vai gostar. Posso fazer uma proposta? Deixa que não seja filme ruim. Que tal se a gente pegar 10 minutinhos de gravação e falarmos de filmes bons? Matilda, já falei. Matilda é bom. Matilda. Só citar nomes. Tem a melhor cena de gordice do cinema, que é aquele gordo comendo chocolate. Filme de sessão da tarde que eu... Pô, cara, eu pego, eu paro na frente da televisão, vou assistir, Top cara. Top Gun, bicho. Você quer rir, maluco? Filme. Você quer rir, você até caiu. Django Livre. Peraí, vem o filme dessa mão. Ei, falando Django Livre, sabe quem que vai ter o crossover agora? Não é nem filme, é quadrinho. Vai ter Django vs Zorro. E é, eu apoio. Django vs Zorro. É o quadrinho? Por que Zorro? Cara, México, bang bang, pistoleiro, mesmo cenário. Vai ser um versus outro, não vai ser legal. Não sei. Então, eles no final vão se juntar pra matar alguém. É. Porque são heróis. Cara, se só o Django não é não, ele é fuleiro. É, o Django. Não. O Django, teoricamente, é um escravo. Ele só matou aquela cambada toda lá porque ele queria resgatar Django. A mulher dele. E porque também mataram o carinha que deu a liberdade pra ele. E detalhe, ele matou todo mundo. Sem prova, sem crime. Ah, isso aí. Ele é um herói. Mas o Zorro vai lá e investiga o crime. Ah, o Zorro é o Batman agora. O Zorro é o Batman. Realmente ele é. O problema é que ele é mexicano. Aí o que vai acontecer com ele? O Django chega e mata ele, cara. Próximo filme. Simples. Próximo filme. Filmes bons? É, filmes bons. Posso fazer uma pergunta? Memórias de uma Geisha. Muito bom. É excelente. Muito bom, parabéns. É um anime na vida real, praticamente, que... Ah, então vamos colocar de novo a lista de Schindler, né? Por favor, né, cara? É um filme muito bom. É dois, né? Excelente. O que mais, meninos, que tem filme bom aí? Ah, tem tanto filme bom, eu cansei até de falar. Eu tenho um filme que ninguém nunca assistiu. Ah. Tá. Avatar. Avatar é muito bom. Sabe o que eu gosto de Avatar? A história pra mim. Peraí, Avatar azulzinho ou Avatar cenário, que é uma coisa. Lester Breed. Não, o cenário do Dani, se a parte biológica pra mim é ótima. É? É, só ela é linda mesmo, ela tem um corpão. What the fuck, eu não tô falando disso. 3 metros, é verdade? Eu tô falando da parte biológica, tô falando. É, na verdade ela é linda mesmo. Ela tem um corpão, aquela... Azulzinha lá. Azulzinha. Então, ela é um Smurf crescido, porque a Avatar mesmo... Não, é um filme muito feio, é um filme que eu não gosto. É o Aang. É um filme que eu não assistiria, eu não posso assistir. É sério mesmo que tá fazendo isso de novo. Que outros filmes são bons aí pra vocês? Filmes bons? Eu quero recomendar... Ah, você tá recomendando agora filme? Não, filmes bons? É, filme bom. Ah, nessa linha de comédia eu quero recomendar um filme antigo, que é Em Busca do Santo Graal. Diana Jones, cara? Não, isso daí é Rei Arthur. Em Busca do Santo Graal. É uma paródia com o Rei Arthur, feito pelo grupo Monty Python há muito tempo. Eu li o Em Busca do Santo Graal, cara. Tu é doido. Não, eu li Rei Arthur, na verdade. Só que é muito zoado, cara. É muito zoado. Vou recomendar pra vocês Sex of Thrones. Não, é do Game of Thrones, só que uma versão mais pornográfica. Picante. Ei, tu tem? Ah, não. É porque tem, né? Tem. Então vamos terminar esse programa. Era essa a minha recomendação. Vamos terminar esse programa já que a gente tá nos últimos 10 minutos. Tá nos últimos 10 minutos? É, a gente tá então. De gravação ou da gente galera, não assista os filmes ruins. Ah, é, e mas, nem bons. Se as pessoas discordarem da gente, por exemplo, manda uma cartinha pro Beck. Não, só uma coisa. Fora Senhor dos Anéis aí, porque eu não vou discutir Senhor dos Anéis com ninguém, porque, por favor, né? Dá mais com quem no meu livro, né? É, agora o restante aí da gama, pode mandar, gente. Manda que a discussão é boa. Manda pra onde? A gente aguenta. Mande para o Universo Dark Holly. Provar as páginas no Facebook. Página no Facebook. Coloca Universo Dark Holly no Google. Não tem erro, vai ser a primeira o página. O problema é você digitar, só que boa sorte. Dark Holly, D-A-R-K-H-O-L-L-Y. Isso, gente, falem pra nós qual foi o programa mais legal, mais hilário, que a gente quer aprender o que vocês gostam, que a gente quer aprender o gosto de vocês. Respondam pra gente, deem cartinha, mandem beijo, sinal de fumaça. E se vocês tiverem perguntas também, mandem perguntas. Se vocês se apaixonaram por alguém daqui do grupo, que não seja o Armando. E nem a Alissa. Não, vocês não podem impedir isso. Vocês podem se apaixonar. Não, agora pode. Não podem utilizar. Se apaixonar, pode. Nem se apaixonar, senão morre. Ok. Então é isso aí. O Armando não oferece resistência nenhuma. Morena, beijo pra você. Na casa a gente começa. Alissa, beijo pra ti. Em casa que a gente conversa. Quando isso acontece em mulher, eu só bato com uma flor. Ok, isso. Isso vai dar uma briga depois. E sabe o que é pior de tudo? É que o ator que faz a droga desse vampiro deu uma entrevista que ele falou que ele tem alergia à vagina. Ele tem alergia à mulher? Não, ele não tem alergia à mulher, ele tem específico à vagina. Agora ele, eu quero saber qual é o problema do ser humano. Deu a entender que ele é homossexual. Sim! Aí o cara chega e fala bem se tem um problema com a vagina. Então a mulher toda é amiga, o que é o principal. Ele não se interessa. Vamos pular para outro filme aqui. Esse filme já foi muito viu? A gente já gastou muito tempo com Crepúsculo. Próximo. A gente vai mudar a opinião dela. E aí, mas a gente que pena. Vamos falar. O filme merda para mim foi aquele de Armando Me Forçou.